Eu tô na vida que sempre sonhei, recém-separada. Desapeguei do meu passado. Eu tô muito bem, obrigado. Agora todo dia só bebendo uma gelada. Assumi relacionamento sério com a balada. Eu tô bem até demais. Compromisso nunca mais. Yeah, yeah. Mas que mentira cabeluda que eu falei. Eu tô bebendo pra fugir da solidão. Quem vê copo não vê coração. Esporte e excelência na GR. Meus parceiraços da Coiviador.